Escrevi e amarra a palavra passar. E a palavra escrita é a gaiola do som. Escrevi e amarra a palavra passar. Palavras do som que voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro.